Sara, Alfatão, autorizado táxi reta interseção. Reporte na interseção. Alfatango, decolada presente. Cara, Alfatango, autorizado, decolada presente. Vento 080 graus, 14 nós. Fora. Cara, Alfatão, decolar 221, aguarde transferência. Agora transferência tá bom. Cara, Alfatão, chama em controle 120 decimal 8, um bom voo. 1-2-0-0, grato, tá regresso. Salve Salvador, boa noite, ó, Papa Romeu, Telefatango. Prossiga. Decolou da 97, vai ingressando na linha do Pedal Sul, senhora, mantendo 500 pés, destino é Serra, Índia, November Delta. Gente, Charlie Alfatango, reporte visual com Dina. Reportará visual com Dina, tá? Fatango, check transponder, não recebo o modo alfa. Calma. Controle, o Papa Romeu Charlie Alfatango recebe o modo alfa, o Charlie? Afirmativo, alfa Charlie. senhora poderia confirmar o vento por telefotão? 080 graus com 13 nós. Confirme. E aí, que tem frequência livre para a Fatão. Papa Serra, sendo quando pronto para descida. Papa Serra, está mais um minuto para a descida. Ciente quando no ideal, desça para 2.000 pés, correção, 3.000 pés, QNH 190 no 1. Ciente, descendo para 3.000, 4 pronto. Equador, é o TAN 3197. 3197, TAN Transcosta. Tá pronto, copia, confirma. Tá 3197, confirma, recebe solo. Ok, estamos 5%, estamos prontos para a cópia. Autorizado, Galeão 360, VP Zulu 10, tá, colapso no 0, curva direita. Saída da L e da bridge. Controle em 20.8, aciona 5137. Agora eu vou com o 6, tem que dar informação isso, que é autorização para Brasília. O TAN 3197 copiou, confirma, cotejamento. Afirma, autoridade 360 Daniel, decola para o 390, recebe o 80, Daniel, Imperatriz, e o Brasil, da Energia, 1208, 5737, 3197. Reporta posto 3197. O Gol no 693, pronto, cópia? Pronto para cópia. Tá autorizado, Brasília 360, via Fisulo no 7, decola pista no 0, curva à direita, sai da borda, elefa, controle 120.8, aciona 5167. Autorizado Brasília 360, via Fisulo 17, decolada 10 com curva à direita, saída da borda, elefa. Controle 1208, transporte 5167. Bota push, fono menos 3. Vai pra cá. Eco Papai Serra, desde agora 2000 pés, altímetro no 0 no 1, está livre LF, reporte estabilizado. Livre ILF, descendo para 2000, reportar estabilizado, Eco Papacerra. Confirme a proa, Eco Papacerra. É, corrigindo a proa de etapa agora, corrigindo. Gente. Três afirma, sai da Arbor, após da leve. Arbor. Afirma. Ok, obrigado. Autorizar, a gente faz dois toques na 1-0 e o último final na... o posto final na 1-7. Gente. Como Salvador, Bono 885, informação livre, autorização Guarulhos, 885. Bono 885, Guarulhos, nível 360, VP Zulu no meio, cola pista no 0 com a direita, será da L e da Bridge, controle em 20.8, aciona 5173. Autorizado, Guarulhos 360, apertou no meio, decola 1-0, vai ser a El, via da Vinci, controle 1208, 5173, o gol 1-8-5. Bota para puxa, o gol 1-8-5. Reforçará. Papapá, Eco Papa Serra, apenas para informação, a presença de cúmulo de CBs no setor noroeste de Salvador. Positivo, nós somos cientes já visual com o mesmo aqui. Ao lado esquerdo. Obrigado. Thanks. Rosa Boronha, que é o 3662, está transmitindo a informação. Tá 3662, boa noite, autorizado chegada Mari. Voo ITAP da presente, desça para o nível 050, altímetro na 011. Pedalar. Uma. Expo Passerra completa aproximação até o final do toque remetido. Chame a torre na 895. 895, obrigado. Aí, Papa Papa, Expo Papa Serra, no localizador. Passeia, parte externa. Ok, reportagem externa, Papa Serra. Minha 3.0, boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, altímetro no 011. Passeio, confirma a intenção, toque remetido na 1-0. Positivo, gostaria de fazer dois toques na 1-0 e após o último toque na 1-7 para pouso final, se possível. Presente, então dois na 1-0, um na 1-7 e após pouso final. Positivo, três pousos. Presente, check trem, livre toque remetido na 1-0, vento 090 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 1. Livre, baixou e travou, é o eco para Serra. Tive só que remetida na 1-0. Tá passear. 1613 para pushback, acionamento do 4. Autorizado, puxa, porta-táxi com o número 3. Autorizado, porta-táxi com o número 3. Mantenha a ITAP, tá? 3662. Mantenha 3662. Papa certo, tô com a RMTO 45, curva esquerda, reporte perna do vento no mil pés. Reportará a perna do vento com mil pés, o eco tá passando a curva na esquerda. Autorizado, Duna, descendo para 3.000 pés. Fernando Vento, com mil pés, o Eco Papa Serra. Gente, Eco Papa Serra, reporte na base para final. Repartiremos na base para final, Eco Papa Serra. Base para a final, baixado e travado. Gente, Eco Papa Serra, livre toque remetido na 1-0, vento 080 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 1. Papa Serra, após o toque vai ser autorizado, ingresso a perna do vento da 1-7. Gente, Eco Papa Serra, após o toque, perna do vento 1-7. Eco Papa Serra. peso 3662, autoriza, senhora? Autorizado e autorizado LS, reporte estabilizado. CNM 3110, desça para 3000 pés, altímetro no 091, segue tráfego na sua posição de 1 hora, 8 milhas e meia, um Airbus 320 da companhia TAM, passando 4000 pés e descendo a 2000 pés, com 220 nós e ground speed. CNM 3110. CNM 3110, desce para 3000, ajustando 011, seguinte para o tráfego, é 310. P3858, boa noite, autorizado chegada mar e voando mar, e desça para o nível 050, altímetro na 0 no 1. 050, perfil mar, com 1011, na 3858. Tá certo, Correia Remeteu 50, curva esquerda, segue para do vento da 17, reporte base para final da 17. Para base para final 17, segue para passear. CNM 3110, confirma indicada. 210 nós, CNM 3110. Gente, agora o tráfego que precede está com 1909 nós de ground. Gente, 6310. Segundo gol, 885, portão 2, pushback, acionamento 85. Autorizado, pushback, acionamento, contato com 885. 85, chamada. Ano 3, a linha decola da 10, vento 080 graus com 1 nosso. A linha decola da 10, gol 1613. Condições de ingressar numa final de 3 milhas para 17? Ô senhor, já vai girar a base, vai pra passear. Gente, reparte na final. Pra. Ano 398, boa noite, autorizado chegada mar, desse mantém o nível 060, o altímetro na 0 no 1. Chegada mar, desce para 060, altímetro na 0 no 1. Vento 080 graus com 1 nosso, altímetro no 0 no 1. Informa após o toque arremetido, vai seguir para o farol de Itapuã, aguardando para retornar para o pouso final. Positivo, será pouso final, é Tapa Serra. Pouso final agora, confirme. Positivo. Gente, livre pouso no 7, vento 080 graus com 1 nosso, altímetro no 0 no 1. Tapa Serra. É um 3662, completa aproximação, e chama a torre na noite desse 995. 3265, boa, 3662. Boa. CNM 3910, desça para 2000 pés, QNH 1010 no 1, está livre LS, reporta estabilizado. Desce para 2000, 1010 no 1, autorizado LS, reporta estabilizado, CNM 3110.

3858, desça para 2000 pés sem restrições, QNH 1 no 0 no 1. 2000 pés autorizado, 3858. Voo 1885 para o táxi, com 187 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna campina. Autorizado táxi, via Índia, ponte para todos, 895, que negar 10, 1, 1885. 1885, 1011, vive táxi, chamará 2. TAM 3197, solo. Boa noite, frequência livre a estacionar. Oi, Salvador, uma boa noite. Oceaneiro 6310, vai passar de teto. Boa noite, 6310, vento 080 graus com 99, altímetro no 0 no 1, guarde pista livre. Guarda a pista livre, Oceaneiro 6310. Solo 58, livre à direita, solo 121, um decimal 9. À direita, 129, uma boa, 3662. Segundo 885, próximo ao ponto de espera ou no 0? 885, mantém o ponto de espera. Mantém. 3197. Solo Salvador, 3662, micro à direita na sua escuta, na foto. 3662, taxi Alfa Juliette, ponto 01. Alfa Juliette para o 01, 3662. Tá 3197, solo. Boa noite, 885, faz o Oceaneiro na curta final, ali mantém no 0. Faz o Oceaneiro na curta, ali mantém não no 0, 885. 10, solo 10, livre direita, solo 12, um decimal 9. Livre direita, solo 219, 319. Solo Salvador, mano. Boa noite, o Xaneiro 63. Zero, tá ligando de aproximação. 90 graus, como 2, nossa. Exemplagem, pista no 0, 8, 8. É 13 no 0, taxi Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, era 63 no 3858 completa, torre na noite 95. Quanto 8895? Afirmativo. Estou em 8895, uma boa noite, 3854. Boa. 398, desce para 2000, altímetro na 01, está livre LS, reporte estabilizado. Descendo para 2010, ajuste no 01, autorizado LS, um bono 398. Gol na 613, centro Recife na 288. 1288, gol na 613. Trolley gol 1885, decolou Tael. Gol na 885, contato radar, se mantém o nível 360. Após 2000 pés, autorizado curva direita na praia de Leda, após Leda Bridge. 2000 Leda, Leda Bridge 885. Tá 3858 na escuta da torre. Na escuta. Check train, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 39, altímetro no 09. Machado travado, pouso 130, pista no 0, com 611, tá 3250. Livro 01, nacional identificação, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste no 09. Solo 05, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, 1219, 3850. Estabilizado no localizador, vou no 398. 398, torre 1895. 1198, decimal 95, vou no 398, boa noite. Tá Salvador, boa noite, Bono 398, passando Duna. Bono 398, parte externa. Gente, Bono 398. Ah, repórter da Fox Trash confirmado? É antes da Juliette, confirmado. Ok, repórter da Juliette, 138. Bono 398, livre pouso 190, vento 090 graus, cono 2 nas, altímetro 109. Livre pouso 190, Bono 398. Salvador, boa noite, Papa Romeu. Charlie Mike India está cruzando 220 para o 160, informação X-Ray. Charlie Mike India autorizado a descida até o 050 na proa de Bonf. 050 na proa de Bonf, o Charlie Mike India. Bono 398, boa noite. Bom, Salvador, boa noite, Bono 398, Bono 398, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, Bono 398. Torre, boa noite, Papo Romeu, se leva até 1895. Torre, boa noite, Papa Romeu, telefone. 1 no 8, decimal 95. Só um minutinho que eu tô correndo pra máquina. Gol 885, chame Centro Recife, frequência 2545. Centro Recife, 2545, 885. 1-7, final no 7, circuito pela direita autorizado, 80 com 13 milhões no altímetro. É o antigo Águia. Um abraço. Tô no 1500 pés, livre descida. Onde é o Charlie McKinja? Prossiga. A intenção após o Avon, que é ser autorizado, prosseguir direto final da 1-7. Foi para o cancelamento. Relaxa. Copiou, Charlie McKinja. Deu ativo, reportará para o cancelamento, Índia. Levantando, está na base, vai ingressar na final da 1-7. Gente, avistado, livre pouso na 1-7, vento 090 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 1. Ok, vai até a EBTA, senhor. Primeiro, toque arremete. Eu estou 397 e o plano está... O plano está vencido, 397, fiz diversas chamadas e não foi respondido, ok? Fiz diversas chamadas assim que tinha cancelado o plano para entrar em contato. O 604, chegada a mar e desça para 4 mil pés, ajuste no 0. O 9. Olha, só tem um reporte controlado na EBTA. Poderá, solo controlado na EBTA também. Foi feito o delay aí para 21h46, doutor. Feito um delay aí do 317 para 21h46. Ok, vamos lá, o delay foi aqui na S aqui. Ah, eu podia confirmar se o DLA foi feito aqui na S, Salvador. Que se eu confirmar, é. 7 na livre curso importante. Controlado aos 1,6, frequência livre. B04, voo Iduna, desça 2.000 pés, autorizado LS.